Localizado o Bedpress de táxi da pista, mas a pista na Romeu, mas eu estou na 71. Controla os 21, liga direito, controla os 219. Contato Canadá, nível 360, 0, direto ali, até gol, 97. Thank you. 3132, agora, tem notificação, desce para o nível 0, do 0 a gente continua, desce para o 5 aí a gente tem 0 no 0, chegada a momento. retirada para mais um ano para o 050, ajuste de altímetro no 090. Zero, deixa pra 2010, tá autorizado aqui na DS, eu posso atender aqui na Global, tá ligado? Pouso da aeronave na curta final, após ser estado na linha, mantém. 8, obrigado. 970, 970, solo 59, na direita, são 200 polos. Yeah. novamente. Controle, muito boa noite. Azul 4980, decolou na PUCA. Azul 4980, contato na PUCA, via 3 da PUCA para a gente ver se quiser. Via 3-0 na PUCA, 4980. Salvador, Moraes, 4738, cruzando 2800, preciso da bomba. 4738, contato radar, do preciso da bomba, para o 3700. Eu preciso da bomba, 3700, tá? 4738. pode mostrar uma porta na área 3. Uma 3. Claro que você não pode. Tá aqui, uma 3. Legal. Frequência 12545 até 1200, 8.